Panorama Agrícola para 11 de maio de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Olá, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 11 de maio de 2011, quarta-feira de lua crescente. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. O ditado do programa é: se quiser que os seus sonhos sejam realidade, acorde. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica para a sua alimentação. Na entrevista, a previsão do clima para maio, junho e julho, chuvas abaixo da média no oeste e meio oeste. Defesa Civil, o trabalho será focado na prevenção. Começa hoje em Chapecó a Mercoláctea. E em Abelardo Luz, assentados melhoram renda com produção de tilápia. Este é o Panorama Agrícola. Você pode participar do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Chega de carne grudando. Antes de moldar as almôndegas, a dica é molhar as mãos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Está começando hoje em Chapecó a Mercoláctea 2011, que vai até sábado no Parque Tancredo Neves, com 150 expositores. A programação técnica prevê a realização de um fórum sobre qualidade de leite e um fórum sobre mercado de leite e formação de preços. Amanhã, quinta-feira, o primeiro tema do evento é a produção orgânica de leite como alternativa de agregação de valor para Santa Catarina. Depois, o assunto será a Instrução Normativa 51, estágio atual da qualidade do leite no Brasil, com um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Mercoláctea é organizada e promovida pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, com o apoio da EPAGRE. A produção de pescados em Abelardo Luz se transformou em um excelente negócio para famílias assentadas da região. Essas famílias estão organizadas na Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização Edson Adão Lins, e os produtores conseguiram ampliar a rede de distribuição para dezenas de prefeituras do oeste catarinense e do noroeste do Rio Grande do Sul. A produção de tilápias, principal espécie dos açudes da região, é entregue pelas famílias de assentados e por agricultores familiares para a cooperativa, que processa o pescado em seu frigorífico e o transforma em artigos culinários mais elaborados, informa o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E esses artigos culinários mais elaborados são o quibe, o bolinho, o filé e o fish burger. No final do ano passado, essa cooperativa comercializou 32 toneladas dos produtos e nos primeiros meses deste ano já vendeu mais de 28 toneladas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O secretário da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, Geraldo Althoff, tomou posse na semana passada aqui no auditório da EPAGRE, em Florianópolis. Em entrevista ao Panorama Agrícola, ele falou sobre prevenção, preparação para o desastre, também resgate aos desastres e deu ênfase à prevenção como educação. Jogar um lixo no chão, sem dúvida nenhuma, pode trazer problema. Então, não jogá-lo é uma ação de caráter preventivo. prevenção também é educação. Nós temos compromissos, antes de tudo, com a prevenção, com a preparação para o desastre e para uma resposta imediata aos desastres. O secretário-geral do Altof falou também sobre a parceria com a Epagre-Siram. Bom, com a Epagre-Siram, acima de tudo, com relação às informações de ordem meteorológica. Sem dúvida, é extremamente importante que essas informações sejam mais qualificadas, cada vez mais qualificadas, e a Epagre-Siram faz isso com muito respeito para todos nós. O secretário destacou ainda a atuação da Defesa Civil em momentos de seca. Com certeza, logicamente, com a prevenção às secas também será uma prioridade. Agora, o que é importante em termos preventivos é fazer a mudança cultural da sociedade de Santa Catarina com relação a ações de defesa civil. Esse é o grande mote da secretaria. Eu acho que é mudar essa cultura, não é? A cultura não só dentro, interna, dentro do Estado, mas também a cultura dentro da sociedade. Esses são os dois grandes objetivos que nós poderemos ter de primeiro momento. Prevenção também é educação. Este é o secretário de Defesa Civil, Geraldo Altof, em entrevista ao Panorama Agrícola. Agora, aqui no Panorama Agrícola, nós vamos entrevistar o meteorologista da Epagre-Siram, Clóvis Correia, que tem as informações sobre a previsão climatológica para os meses de maio, junho e julho. Nesse trimestre, justamente de maio, junho e julho, estamos esperando que as chuvas que irão cair durante esse trimestre devem ficar abaixo da média histórica. Claro que a gente está dando uma ênfase maior, ficando abaixo da média para o oeste e meio oeste catarinense, tá, nesse período. E também em relação às temperaturas, deve ficar dentro do padrão normal, quer dizer, chegadas de massas de ar frio, depois dá uma esquentadinha, depois volta novamente as massas de ar frio. E isto acontecendo gradativamente. Por quê? Porque nós estamos entrando no inverno. Em junho, aproximadamente dia 22, 23, é que começa o nosso inverno, então justamente aos poucos vai aumentando, vai diminuindo a temperatura na realidade. Mas estamos esperando que um período mais seco, isso aí pode dar aqueles períodos de estiagem, um período com baixa precipitação, né, durante esse período. E outro fator também que é sempre bom salientar, que faz parte da climatologia, é que durante o período já de junho, julho, principalmente julho e agosto, tá, são possibilidades até de acontecer neve, uma passagem de uma frente com maior instabilidade e com frio vindo, trazendo esse frio junto, e aí pode trazer neve também sobre as partes mais altas de Santa Catarina. Principalmente, as possibilidades maiores sempre são no Planalto Sul. Tá? Aí nas outras regiões aí é uma questão de previsão do tempo mesmo, tá? A gente tem que verificar e aí a gente vai comentar sobre esse assunto com maior profundidade. Clóvis Correia, meteorologista da Epagre-Siram. Faz parte, Clóvis, também da climatologia o veranico de maio ou isso é mito? Não, faz parte. Isso aí, o que que é isso? Isso aí são que a gente chama de um sistema de alta pressão que fica sobre a nossa região, que a gente também chama de bloqueios atmosféricos, tá? Que fica parado sobre a região, não permitindo que nenhuma instabilidade de frentes frias, que traz aquela nebulosidade, chegue à nossa região. Então, fica com essa massa seca predominando, tá? E muitas vezes com massa seca e fria, principalmente no período da noturno, e quente durante o dia. Por isso que nós chamamos mais de massas secas do que propriamente quente ou fria, porque ela tem essa oscilação. E não permitindo, quando ela está instalada, ela não permite que as frentes passem. Aí as frentes desviam, passam lá pelo Uruguai, e do Uruguai direcionam-se para o oceano. E aí nós ficamos com períodos secos aqui, sem precipitação sobre a nossa região aqui em Santa Catarina. Entrevistamos o meteorologista da Epagre-Siram, Clóvis Correia. Ela trabalha lado a lado, com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. Uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira tem uma planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A